A dívida pública, entre o mito e a matemática. A dívida pública do Brasil está em 78% do PIB. Descubra se isso é realmente perigoso, como funciona a matemática da dívida e o que esperar nos próximos anos. Nos últimos anos, a dívida pública voltou ao centro das discussões econômicas brasileiras, sempre acompanhada de manchetes alarmistas e discursos inflamados. E esse já é o terceiro artigo que escrevo sobre ela aqui no blog. Para alguns, ela é o vilão de todos os males fiscais. Para outros, um simples instrumento de política econômica. A verdade, como quase sempre, está nos números e nas particularidades do caso brasileiro. Recentemente, o economista Luiz Gonzaga Beluso publicou no Valor Econômico o artigo A Fábula da Dívida Pública, em que questiona a visão de que o endividamento do Estado seria um risco existencial para o país. A provocação é válida, especialmente quando a opinião pública se deixa guiar por slogans fáceis e pouco entendimento sobre o funcionamento da economia real. Mas o debate merece ir além das simplificações, de ambos os lados. Dívida pública não é calote à vista, mas também não é carta branca. A primeira ideia que Beluso reforça, e que os fatos confirmam, é que ter dívida pública não significa estar quebrado. O Brasil, como outros países com soberania monetária, emite títulos na sua própria moeda. Isso muda a equação, pois o risco de default técnico é muito menor do que aquele enfrentado por nações que tomam empréstimos em moeda estrangeira. Quando o governo se endivida em reais, ele pode rolar a dívida, refinanciá-la e administrar o estoque conforme sua política fiscal e monetária. Essa capacidade é real e importante. Mas a soberania monetária não é um escudo absoluto. Uma parcela significativa dos detentores de títulos públicos brasileiros são investidores estrangeiros. Se houver perda de confiança ou fuga de capitais, o país pode enfrentar desvalorização cambial severa, inflação importada e pressão sobre o Banco Central para elevar ainda mais os juros. A Argentina, que também emite dívida em sua própria moeda, entrou em colapso fiscal múltiplas vezes. A diferença entre Brasil e Argentina não está apenas na moeda, mas na credibilidade das instituições e na qualidade da gestão fiscal. Portanto, o verdadeiro problema não é apenas o tamanho da dívida, mas as condições sobre as quais ela cresce e a confiança que o país inspira em seus credores. O que importa é a relação entre juros e crescimento. Aqui entra a matemática da economia, simples, mas poderosa. O comportamento da dívida pública ao longo do tempo depende da relação entre duas variáveis: R igual à taxa de juros reais paga sobre a dívida, G é igual à taxa de crescimento real da economia. A dinâmica da dívida pode ser expressa assim: variação dívida por PIB igual a R menos G vezes dívida por PIB menos superávit primário por PIB. Quando R menor que G, ou seja, quando o país cresce mais rápido do que os juros que paga, a dívida tende a cair como proporção do PIB, mesmo que o governo mantenha déficits primários moderados. É o que aconteceu em diversos países desenvolvidos no pós-guerra. Mas quando R maior que G, o peso da dívida aumenta e o Estado precisa buscar superávites primários crescentes para evitar que a dívida dispare. Esse raciocínio é aritmético. É o mesmo usado por países desenvolvidos, bancos centrais e instituições multilaterais. A dívida também tem função positiva. Pouca gente se dá conta, mas a dívida pública é a base de segurança do sistema financeiro. Os títulos do Tesouro são usados como colateral em empréstimos. Formam o lastro dos fundos de pensão, dão liquidez ao mercado bancário e servem como um instrumento de política monetária. Sem títulos públicos, o sistema financeiro perde o seu principal ativo livre de risco. Por isso, eliminar completamente a dívida ou tratá-la como um mal absoluto não faz sentido econômico. O que o país precisa é de gestão eficiente, previsibilidade e composição adequada da dívida, não de pânico fiscal nem de complacência. O caso brasileiro tem três problemas estruturais. O Brasil não é o Japão, nem os Estados Unidos. Tem características que tornam sua dívida mais problemática, mesmo com um estoque que oscila entre 70% e 80% do PIB, pelos critérios do Banco Central, inferior ao de muitas economias desenvolvidas. Juros reais estratosféricos. O Brasil mantém uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Isso significa que há anos vivemos com R maior que G, o que pressiona o orçamento e restringe investimentos em áreas estratégicas como infraestrutura, educação e saúde. Enquanto o custo do dinheiro for maior do que a capacidade de gerar riqueza, qualquer discurso sobre austeridade será apenas paliativo. Para efeito de comparação, o Japão tem dívida superior a 250% do PIB, mas paga juros próximos de zero. Os Estados Unidos têm dívida acima de 120% do PIB, mas crescem de forma robusta e contam com o dólar como moeda de reserva. O problema brasileiro não é apenas o tamanho da dívida, mas o contexto macroeconômico em que ela opera. Composição da dívida, o calcanhar de Aquiles brasileiro. A dívida brasileira tem peculiaridades que agravam o problema. Cerca de 40% é indexada à Selic, pós-fixada. Quando o Banco Central sobe os juros para controlar a inflação, o próprio governo federal paga mais juros. É um círculo vicioso. Prazo médio relativamente curto, em torno de 4 anos, isso exige rolagens frequentes, aumentando a vulnerabilidade a choques de confiança. Alta sensibilidade a expectativas. Qualquer sinal de descontrole fiscal eleva os prêmios de risco, encarecendo a dívida. Esse desenho institucional cria um trilema perverso. O Banco Central precisa de juros altos para controlar a inflação, mas juros altos aumentam o custo da dívida pública, que pressiona o fiscal, que gera mais incerteza, que exige juros ainda mais altos. Romper esse ciclo é um dos grandes desafios do país. Dívida para custeio, não para investimento. Talvez o ponto mais grave. O Brasil investe pouco, cerca de 2% do PIB em investimento público, e gasta muito em custeio e transferências correntes. A dívida cresce financiando consumo presente, não capacidade produtiva futura. Quando a dívida financia investimento produtivo, infraestrutura e inovação, ela cria o crescimento, que, por sua vez, reduz o seu próprio peso. Mas quando sustenta gastos correntes ineficientes e juros abusivos, torna-se armadilha. No Brasil, predomina o segundo caso. O papel das expectativas e da credibilidade fiscal. Um aspecto frequentemente negligenciado. A percepção do mercado importa tanto quanto os números. Se investidores duvidarem da capacidade do governo de honrar compromissos ou controlar gastos, passam a exigir prêmios de risco maiores. A dívida fica mais cara. Forma-se uma profecia autorrealizável. Parte dos juros reais elevados no Brasil decorre da falta de credibilidade fiscal. Arcabouço orçamentário frágil, gastos obrigatórios crescentes, pressões políticas por mais despesas, histórico de descumprimento de metas. Resolver a questão da dívida passa também por reconstruir a confiança nas instituições, e isso demanda reformas estruturais, não apenas ajustes pontuais. Riscos genuínos que não podem ser ignorados. Minimizar os perigos da dívida elevada seria tão equivocado quanto alarmismo infundado. Existem riscos reais. Dominância fiscal. Quando a dívida fica tão alta que o Banco Central perde a autonomia para conduzir a política monetária, subordinando-se às necessidades do Tesouro. Crowding out. Dívida alta sustenta juros altos, reduzindo o crédito disponível para o setor privado e freando investimentos produtivos. Sudden stop. Em cenário de crise, pode haver fuga abrupta de capitais, forçando ajustes recessivos e desvalorização cambial intensa. Inflação como válvula de escape. Governos tentados a corroer a dívida via inflação acabam destruindo poupança, planejamento e crescimento de longo prazo. Esses riscos não são ficção. são possibilidades concretas que diversos países já experimentaram. A questão dos limites, existe um patamar seguro? Uma pergunta relevante, qual seria um nível seguro de endividamento para o Brasil nos próximos anos? Um estudo do Banco Mundial identificou que países cuja dívida excede 64% do PIB por períodos prolongados experimentam desacelerações significativas no crescimento. Cada ponto percentual acima desse limite reduz o crescimento em 0,02 pontos percentuais ao ano. O Brasil, segundo os dados do Banco Central, encerrou 2023 com dívida bruta de 74,4% do PIB e chegou a 78,5% em agosto de 2024. As projeções para os próximos anos são preocupantes. Cenário atual, 2024 a 2030. A Instituição Fiscal Independente, IFI, do Senado, projeta que a dívida alcançará 80% do PIB em 2024, 81,4% em 2025 e 86,3% em 2026. O FMI, que usa critérios diferentes, incluindo títulos retidos pelo Banco Central, estima a trajetória ainda mais severa, 87,6% em 2024, 92% em 2025 e 97,6% em 2029. Sem mudanças estruturais, a IFI projeta que a dívida ultrapassaria 100% do PIB em 2030 e chegaria a 116,3% em 2034. O que seria necessário para estabilizar? Segundo a IFI, estabilizar a dívida exigiria um superávit primário consistente de 2,4% do PIB ao ano, um número considerado pouco viável no cenário político e econômico atual. Para 2024, o déficit primário ficou em torno de 0,1% a 0,5% do PIB, dependendo da fonte, muito longe do necessário para reverter a trajetória. Contexto comparativo. Entre 38 países emergentes analisados pelo FMI, o Brasil ocupa o sexto lugar em endividamento, atrás apenas de Bahrein, 126,7%, Ucrânia, 95,6%, Argentina, 91,5%, Egito, 90,9% e China, 90,1%. A média dos emergentes está em torno de 68 a 73% do PIB. Conclusão sobre limites. Considerando os parâmetros técnicos e a realidade brasileira, um patamar seguro e sustentável para o Brasil estaria entre 65% e 75% do PIB. Acima disso, especialmente ultrapassando 80%, o país entra em zona de vulnerabilidade crescente, onde os juros tendem a subir ainda mais, a capacidade de investimento público se deteriora, o risco de dominância fiscal aumenta, a margem para enfrentar crises externas diminui drasticamente. A trajetória atual aponta para além desses limites seguros nos próximos 2 a 4 anos, tornando urgente a adoção de medidas que combinem controle de gastos, aumento da produtividade e redução estrutural dos juros reais. Entre o mito e a realidade. Chamar a dívida pública de bomba-relógio é um erro analítico. Ignorar seus riscos estruturais também é. A sabedoria está no diagnóstico preciso. O endividamento público é uma ferramenta de política econômica, nem sentença de insolvência, nem cheque em branco. Como todo instrumento, pode ser usado bem ou mal. O desafio brasileiro não está na existência da dívida, mas em três frentes simultâneas. Reduzir estruturalmente os juros reais, o que exige credibilidade, reformas e ambiente macroeconômico estável. Aumentar o crescimento potencial da economia, via investimentos em infraestrutura, educação, inovação e melhoria do ambiente de negócios. Recompor a dívida, alongando prazos, reduzindo indexação à Selic e melhorando a previsibilidade fiscal. O que os números pedem de nós? O debate sobre a dívida pública precisa sair do terreno do medo e da complacência para entrar no campo da razão e do pragmatismo. Os dados mostram que o Brasil está se aproximando rapidamente de patamares onde a dívida deixa de ser ferramenta e passa a ser restrição. Enquanto insistirmos em ver o endividamento como problema secundário ou, no extremo oposto, como ameaça apocalíptica, continuaremos refém de juros altos, credibilidade frágil e crescimento medíocre. Mas, se aprendermos a lidar com ele de forma racional, com transparência, foco em produtividade, responsabilidade fiscal e reformas estruturais, a dívida deixa de ser ameaça e passa a ser instrumento de desenvolvimento. A fábula da dívida pública não assusta quem entende os números, mas tampouco tranquiliza quem ignora o contexto. O equilíbrio entre matemática e realidade institucional é o caminho para uma economia mais saudável e próspera. Ricardo São Pedro é engenheiro civil com MBA em Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar. Atua como educador e planejador financeiro, promovendo a educação financeira como um instrumento de cidadania e transformação social. Idealizador da web rádio Radium. Produz e apresenta programas que integram finanças, bem-estar e temas relevantes para a vida dos brasileiros. Também assina artigos no blog da rádio e participa de projetos voltados à inclusão e à segurança financeira das famílias.